Caramba, se eu pudesse voltar, queria ter estudado pra esse pai não tirar. Meu irmão mais novo gostava de assaltar, e meu amigo me levou pra roubar. Você morreu, caralho, não te viu no caixão. Sua coroa desmaiou na hora da oração. Lembra da revelação? Pastor te falou que na manhã de sábado ia trombar com a dor que estudou com nós. Virou polícia, se fragante, atirou na malícia. Se eu ganhar dinheiro, pra arma, me prepara pra quantos vermes vim na minha casa. Nós já sofremos a vida inteira, agora longe do crio, o mundo na biqueira. Lembro quando a gente era sem terra, agora eles querem colar, diz que considera. Todos meus irmãos são fora da lei, poucos interpretam o que eu falei. Hoje a liberdade quanto vale? Me diga quanto vale a liberdade. Falei, todos meus irmãos são fora da lei, e poucos interpretam o que eu falei. Hoje a liberdade quanto vale? Me diga quanto vale a liberdade. O bonito dessa história é ter história pra contar. História de Deus, borracha nenhuma apagará. Arrastão colombiana, arrasta pro mato. Terrorismo organizado vai no sapato. Respeita todo mundo, considera quem considerar. Deixou de arrastar o dedo, seu império se organizar. Valorize quem quer te ver bem, irmão. O mundo tá cheio de cuzão e vacilão, que é só peso na terra. Quando o cabrito berra, me erra. Quando o cabrito berra, cê mira, mas me erra. Na guerra, desobediência custa da vida, onde os bigatos e as baratas é suicida. Amizade rara, na real dinheiro é só papel. A riqueza tá na mente, o tesouro tá no céu. Torre de papel, ácido no papel. Não tá de chapéu, mas foi de bom de papel. Foras da lei, poucos interpretam o que eu falei. Hoje a liberdade quanto vale? Me diga quanto vale a liberdade. Falei, todos meus irmãos são foras da lei, e poucos interpretam o que eu falei. Hoje a liberdade quanto vale? Me diga quanto vale a liberdade. Bem-vindo ao fim do mundo, geral com as vistas turva. Na chuva de bala é bom blindar seu guarda-chuva. E as taças de vinho, já que a pista tá uma uva. Te executo e a perícia nem vê pólvora na luva. Leve igual uma pluma, mas não tenta levar uma. Sagaz igual gatuno, mas sem patrocínio puma. Nem no biscoito da sorte o otimismo vinha impresso. Liberdade aqui cantou e meus mano não tinha ingresso. O jogo é sujo, então não finja que não viu enganações. E que não carregador de mais de mil encarnações. Certeza que você conhece alguém que já morreu. Pô meu, e se o próximo for eu? Correu quando viu que nos difere. Aqui quem tá em maus lençóis tá deitado no IML. Nunca vi um mortão nos beat, então confere. Mano, flé, mel, que é com sangue espirra da JBL. Todos meus irmãos são fora da lei, poucos interpretam o que eu falei. Hoje a liberdade quanto vale? Me diga quanto vale a liberdade. Falei, todos meus irmãos são fora da lei, e poucos interpretam o que eu falei. Hoje a liberdade quanto vale? Me diga quanto vale a liberdade. Falei.